897, ali em Manteio no zero. Ali em Manteio no zero, boa noite, 897. Zero, Debra, that's 5-4, call 121, this small 904 taxi. American 980, will do. Roy Salvador, voo 1795, 1975 a bordo, 4 horas e 2 de autonomia, alterando Guarulhos para o táxi. American 980, we're clear. Roger, American 980, call 121, small Rhino. Sorry about that. Bono 897, livre decolagem no zero, vento no 20 graus, no zero, nós. Na livre decolagem, de 5 em 30 segundos, Bono 897. Gente, Bono 897. São 3517, chama Recife agora, 1260. 260, obrigado, boa. Está iniciando 897. Vento no 20 graus, no 09, livre da colagem, gol no 897. Livre, 897. Salvador, bom dia, vou no 715, ponto 0, dá 1-0, pronto. Bom dia, vou no 715, ali mantém 1-0. Ali mantém, cabeceira 1-0, no 715. Boa noite, 897, decolou 57, chame o controle 1208. 208, bom dia, gol 1897. Controle Salvador, bom dia, gol 1897, da Euleda Bridge. 97, sobe 360, vigilância. 360, sem restrições, gol 1897. Vento no 20 graus, no 29, livre decolagem no zero. Livre decolagem, tá no zero, bom no 715. 911, American 980, thanks. Ave chama, controle 1208, bom voo. 208, 715. Sobe com 715. Controle com 715. No 5, sobe 360, a boa vigilância. Gente, quando possível, prazer, Elefa. Está presente, Elefa. Gente. Olha, o Gol 1897 solicita, se possível, o Warbridge. Para o controle. Gol 1897 solicita, se possível, o Bridge. Guarde. Obrigado. Bridge, Gol 1897. Bridge está presente, Gol 1897. Solo, bom dia, 3890, com informação, hotel, solicita 330, resiste. Maracaju 5547 é o nosso código transponder 120. Decima 8, opera o controle. O 3890 no Finger 8. Solo Salvador, bom dia, o Azul Alfa, Yankee Índia. O Alfa Yankee Índia solicita a autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 9. Salvador, bom dia, TAN 3253. Quem quiser falar tá aqui, só trabalho. Estou escutando, galera. 380, plano Presumo 10 até Esmato. Esmato segue como é mandar o 10, curva direita, saída Leda, ou da El, Leda, Brito. Transfora 5550, controle 208. Para o pushback de estacionamento, 3890, Finger 8. Pensado chamar na taxa. Sol Salvador, bom dia, aqui o Azul Alfa, X-Ray Alfa. X-Ray Alpha, está no pad 3, pede autorização de reboque para o pad principal, vai para a posição de número 3, infra-aero ciente. Alpha, X-Ray Alpha, ciente. Solo Salvador, é o Azul Alpha e a Índia, solicita ingresso no pad principal. Ok, mantendo posição. Solo Salvador, TAN 3153, para o pushback, acionamento no 612. para o táxi 3890, 133 a bordo, 3 horas e 40, alterna Natal. Livre táxi, chama a torre no Ponte Espera, bom dia, 38 na tela. Tá livre, eu após a passagem da aeronave, chama para o ataque da 3153. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar, D10, vento no 20 graus, no 0 norte, são 3890. Autorizado a alinhar e decolar, 3890. Fala, Salvador, eu trazer 3 horas 53, tá passando tarde, 3 horas e meia de autonomia, alternando o Campinas, 169 agora. Batida Alfa, na Pantera, 166, no Vale do Sul. Altitude 90, decolou os 20, chama agora o controle na frequência 1208, bom dia. 0803-2890. Controle Salvador, opção 3890, decolado na sua escuta. 3890, contato radar, sou para nível 330, perfil PUCA. Perfil PUCA para 330, opção 3890. Ok, Alfa Yankee India autorizado ingresso, reportaria ao pé. Alfa Ciente, obrigado.